Capítulo 5: A humildade nos discípulos de Jesus. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Lucas 22, verso 26. Estudamos a humildade na pessoa e ensinamento de Jesus. Vamos agora procurá-la nos círculos de seus companheiros escolhidos, os 12 apóstolos. Se na falta de humildade que achamos neles, o contraste entre Cristo e os homens é tornado mais claro, isso nos ajudará a apreciar a poderosa mudança que o Pentecostes propiciou a eles. E prova quão verdadeira pode ser a nossa participação no triunfo perfeito da humildade de Cristo sobre o orgulho que Satanás soprou no interior do homem. Nos textos citados do ensinamento de Jesus, já vimos quais foram as ocasiões nas quais os discípulos provaram quão destituídos estavam com relação à graça da humildade. Uma vez eles discorriam pelo caminho qual deles seria o maior. Outra vez, os filhos de Zebedeu com sua mãe pediram pelos primeiros lugares, sentar-se à direita e à esquerda do Senhor. E mais tarde, na Santa Ceia, na última noite, houve novamente uma contenda sobre quem deles seria considerado o maior. Não que tenha havido momentos em que eles realmente se humilharam diante do Senhor. Aconteceu com Pedro quando ele disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Lucas 5, verso 8. E também com os discípulos, quando eles caíram em terra e adoraram o Senhor, que havia acalmado a tempestade. Mas essas expressões ocasionais de humildade são apenas um forte contraste em relação ao que era o tom habitual de sua mente, como mostrado na revelação natural e espontânea dada. Outras vezes, há o lugar e ao poder do ego. O estudo do significado de tudo isso nos ensinará lições mais importantes. Primeiro, quanto pode haver de religião enérgica e ativa enquanto a humildade ainda é tristemente ausente? Veja isso nos discípulos. Havia neles uma atração intensa por Jesus. Eles haviam abandonado tudo por ele. O Pai lhes havia revelado que ele era o Cristo de Deus. Eles creram nele, eles o amaram, eles obedeceram aos seus mandamentos. Eles abandonaram tudo para seguir o Senhor. Quando outros retrocederam, eles se separaram para o Senhor. Eles estavam prontos para morrer com ele. Porém, mais profundo que tudo isso, havia um poder das trevas, de cuja existência e horribilidade eles raramente estavam conscientes, que deveria ser morto e expulso antes que eles pudessem ser as testemunhas do poder de Jesus para salvar. E ainda é assim. Podemos achar professores e ministros, evangelistas e obreiros, missionários e mestres, em quem os dons do Espírito Santo são muitos e manifestos, e são canais de bênção para multidões, mas em quem, quando o tempo de testes vem, ou com uma comunhão mais próxima nos permite conhecê-los mais plenamente, é apenas dolorosamente óbvio que a graça da humildade, como característica permanente, é raramente vista. Tudo tende a confirmar a lição de que a humildade é uma das principais e suprema graças, uma das mais difíceis de obter, algo para o que nossos primeiros e principais esforços têm de ser direcionados, algo que vem somente em poder quando a plenitude do Espírito nos faz participantes do Cristo que habita e vive dentro de nós. Segundo, quão impotentes são todos os ensinamentos externos e esforços pessoais para vencer o orgulho ou conceber o coração manso e humilde. Durante 3 anos, os discípulos estiveram na escola de treinamento de Jesus. Ele lhes disse qual era a lição principal que desejava ensinar-lhes: Aprendei de mim, pois sou humilde e manso de coração. Repetidamente, ele falava a eles, aos fariseus, à multidão, sobre a humildade como o único caminho para a glória de Deus. Ele não tinha apenas vivido diante deles como o Cordeiro de Deus em sua humildade divina. Ele lhes expôs mais de uma vez o segredo íntimo da sua vida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Estou entre vós como aquele que serve. Ele lavou os pés dos discípulos e lhes disse para seguir seu exemplo. E tudo isso foi de pouco proveito. Na Santa Ceia ainda houve contenda quanto o qual deles seria o maior. Sem dúvida, eles tentaram muitas vezes aprender suas lições e firmemente resolveram não ofendê-lo novamente, mas tudo em vão. Isso deveria ensiná-los e a nós também a lição mais necessária de que nenhuma instrução exterior, nem mesmo a dada pelo próprio Cristo, nenhum argumento, por mais convincente que seja, nenhuma percepção da beleza da humildade, por mais profunda que seja, nenhuma decisão pessoal ou esforço, por mais sincero e sério que seja, pode expulsar o mal do orgulho. Quando expulsa Satanás, isso serve apenas para reintroduzir um poder mais forte, ainda que mais oculto. Nada pode ser útil, a não ser isto, que a nova natureza, em sua divina humildade, seja revelada em poder para tomar o lugar da velha, para tornar nossa natureza tão verdadeira como jamais fora. Terceiro, é apenas pelo habitar de Cristo em sua divina humildade que nos tornamos verdadeiramente humildes. Temos nosso orgulho que veio de outro, de Adão. Logo, temos de ter nossa humildade também vinda de outro, de Jesus. O orgulho é nosso e governa em nós com seu muito terrível poder, pois isso é nosso próprio ser, a nossa própria natureza. A humildade tem de ser nossa, da mesma maneira. Ela tem de ser nosso próprio ser, a nossa própria natureza. Tão natural e fácil como é ser orgulhoso, tem de ser e será ser humilde. A promessa é que, onde, até mesmo no coração, abundou o pecado, superabundou a graça. Todo o ensinamento de Cristo aos seus discípulos e todo o esforço inútil deles foi a preparação necessária para o Senhor habitar neles em poder divino, para dar e ser neles o que Ele os havia ensinado a desejar. Em sua morte, Jesus destruiu o poder do mal. Ele afastou o pecado. Ele consumou uma redenção eterna. Em sua ressurreição, o Filho recebeu do Pai a vida completamente nova, a vida de homem revigorada pelo poder de Deus, capaz de ser transmitida aos homens e entrar, e renovar e preencher a vida deles com o seu divino poder. Em sua ascensão, Jesus recebeu o Espírito do Pai, por meio de quem fez o que não poderia ter feito enquanto estava na terra, tornar-se um com aqueles que amou. Na verdade, viver a vida deles por eles, para que pudessem viver diante do Pai em humildade como Ele, pois era Jesus quem vivia e respirava neles. E no Pentecostes, ele veio e tomou posse. O trabalho de preparação e persuasão, o despertar do desejo e esperança que o seu ensinamento efetuou, foi aperfeiçoado pela poderosa transformação que o Pentecostes trouxe. E a vida e epístolas de Tiago, Pedro e João trazem a evidência de que tudo mudou e de que o espírito do manso e sofredor Jesus havia de fato se apoderado deles. O que podemos dizer dessas coisas? Entre meus leitores, tenho certeza de que há mais de um tipo de pessoa. Deve haver alguns que nunca pensaram ainda muito especialmente sobre o assunto e não podem perceber de uma vez sua imensa importância como uma questão de vida para a Igreja e para todos os seus membros. Há outros que se sentiram condenados por suas fraquezas e se esforçaram apenas para falhar e ser desencorajados. Outros podem ser capazes de dar alegres testemunhos de bênção e poder espirituais. E ainda assim nunca ter havido a convicção necessária, a qual aqueles à sua volta percebem ainda estar ausente. E ainda outros podem ser capazes de testemunhar que, no que diz respeito a essa graça, o Senhor deu libertação e vitória, mesmo enquanto ele os ensinava quanto ainda precisavam da plenitude de Jesus e podiam esperar por ela. Não importando a que classe pertençamos, devo frisar a urgente necessidade que há para toda a nossa busca de uma profunda convicção do lugar único que a humildade possui na religião de Cristo e a absoluta impossibilidade da igreja ou do crente ser o que Cristo gostaria que eles fossem. Enquanto a humildade do Senhor não é reconhecida como a sua principal glória, seu primeiro mandamento e nossa mais elevada bênção, vamos considerar profundamente quão longe os discípulos haviam conseguido ir, enquanto essa graça ainda estava tão terrivelmente ausente. E vamos orar a Deus para que somente outros dons não nos satisfaçam, para que nunca nos apeguemos ao fato de que a ausência dessa graça é a chave pela qual o poder de Deus não pode realizar sua poderosa obra. É somente ali que nós, como filho, verdadeiramente sabemos e mostramos que nada podemos fazer por nós mesmos, e Deus fará tudo. É quando a verdade de um Cristo que habita interiormente toma o lugar pelo qual ela clama na experiência dos crentes que a Igreja colocará suas belas vestes e a humildade será vista em seus mestres e membros como a beleza da santidade.